dessa música pra todo mundo ouvir. Vem cantar e vem dançar pra gente ficando curtir. Venda tudo que tem, venda tudo que dou. Oba, oba, oba. Do lado do mundo que não tem bomba e forró. Entra aí desse lado, vai te dar o pé. Você manda ver no samba, né, ladrão? Pô, Mendex, mandou ver no samba, viu, meu irmão? Impressionante, cara. Mendex, foi um prazer, irmão. Você participou de um momento muito especial, que foi apresentar o Jantaba aqui pro... Pra o Zé Ferino, cara, da Paraíba, mano. Um amigo de um amigo meu, do Fábio Leão aqui. Novo amigo aqui que eu tô fazendo, cara. Ele nasceu perto onde eu nasci, né? Na Paraíba, eu nasci no Rio Grande do Norte. Então foi um encontro aqui de conterrâneos praticamente aqui, mano. E você foi brilhante, cara. Brilhante, brilhante. Que bateria linda. O Jambato também foi muito bom na guitarra, hein? Percussiva. Hello, D. Busher. We are... Living now, but continue aí, Mendex. Obrigado, meu irmão. Valeu mesmo. Aí, Mendex. Valeu, meu irmão. Um abraço. Esse foi o Zé Ferino que falou aqui. Valeu, Mendex. Tudo de bom pra você, meu irmão. Sim, um resto de boa noite. É boa, valeu, mano. E...